Salvador Azul 4299, pode falar, Motiva. Azul 4299, está autorizado Leda, Motiva está na área do centro de controle de ar. Paciente, Azul 4299, vai mantendo a saída. Salvador, Hotel Juliette Serra, Salvador Azul, fala, papai. Hotel Juliette Serra. Ainda não avistado, mantenha referências visuais e aposte para o cruzamento do eixo da final da pista 1 no 0. Não há tráfegos a reportar, ajuste no 021. 021, autorizado, reportará cruzando o eixo da 1 no 0. Comba 04, no solo aos 4, 3, condições de ligar à esquerda para o pátio militar? Sente, efetue o 180, ingresse Taxi Hotel, reporte pista livre. Hotel Juliette Serra, visual cruzamento da final da pista 1 no 0, do eixo da 1 no 0. Reporte base para 1 no 7, aguardando o pista livre. Reportar a base 1 no 7, Hotel Juliette Serra. Gente, rumo a 04, estacionar frequência livre. Índia, até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 1 no 8 decimal 95, ajuste no 021, no bom voo. Solo Salvador, posto no dia, o Rio 981, para Fortaleza 390. Rio 98111, bom dia, um instante cópia, por gentileza. Aguarda, só para informação, negativo a RNAV, senhorita, 198 Aurora. Isso, negativo a RNAV, só um instante de coordenação junto com o centro de retiro. Paulo Salvador, bom dia, Oxanel 63, 1-2, informação Juliette, utilização Recife. Oxanel 63, 1-2, Recife autorizado nível 350, via rota do plano de voo, decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem, perfil de saída Fuca, Jamo, Caju, controle 120, decimal 8, transponder 5510. Autorizado Recife, nível 350, rota conforme plano de voo, via Presul 17. Decolada 10, curva esquerda, Cuca, Jamo, Caju. 1208, controle, 5590, transponder, Oxanel 6312. Oxanel 6312, correto, portão 3, chame o plano de espectro, né? Chamará 6312. Tango, Índia Bravo, decolagem por conta em risco, ajuste em Salvador 1021, vento para referência 090 graus 059, reporte fora do solo. Hotel Juliette Serra, no visual no solo às 4:30, libere direita, ataque feiótico, estaciona na frequência livre, bom dia. Azul 4299, chame Recife, 1251. 251, Azul 4299. Fala, Sampa em Bravo, mantenha referências visuais, mantendo o setor norte na escuta permanente. Não há tráfego a reportar no setor. Vai manter o setor norte na escuta Bravo. Autorizado para Fortaleza, via Perwisk 50 até Mossoró, após conforme rota do plano de voo, nível 390. Perfil de saída Momo, transição de loop, Delta, Índia, Lima e Uniforme Bravo, de loop, decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem. Transponder 5477, controle 120, decimal 8. Autorizado Fortaleza 390 via Perwisk 50 após Mossoró. Pode prosseguir como um conforme rota. Decolada 190 com primeira curva à esquerda na saída Momo, transição de Lube 5477. Transponder 120, decimal 8. O controle, o Rio 9811. Rio 9811, correto. Parte 3, chama o plano de direção. Chama para o posicionamento 9811. Tá, curva direita, voo e Leda, após Leda, Mótima. Presente direita, Leda, após Leda, Mótima, 3, 1, 7, 9, 5, 3, 2, 0. Papá Mike Romeu Alfa, Torre Salvador. Mike Romeu Alfa, informa Clareza 2, repita a mensagem, cheque rádio. Não foi copiado. Mike Romeu Alfa, Torre Salvador, como recebe? Por gentileza, confirme a matrícula da aeronave que irá fazer a ponte? Gente, por gentileza, Tango Índia Bravo, confirme, pergunte as intenções do Mike Romeu Alfa. O Mike Romeu Alfa se encontra no hotel dele, e ele está intentando ir para colar e chamar a torre em Itapuã. Gente, peça por gentileza para ele chamar na frequência do controle em Salvador em 120 decimal 8. O Mike Romeu Alfa, escuta. grata pela ponte, nome de Abraão. Papa Mike Romeo, Salvador. Diante. Onde é que ficou o hotel Deville? Diante. Chame a torre, 11895. Papá Mike Romeo Alfa Torre. Mike Romeo Alfa, decolagem por conta em risco, ajuste no 021, no reporte fora do solo e reconfirme intenções. Sente reporte para o cruzamento do campo, Mike Romeo Alfa. Afirma. 0130 está alocado, vai reportar para o cruzamento, já está na vertical da Lagoa da Baia Terra, está autorizado iniciar o cruzamento com proa norte. Curva direita após decolagem, perfil de saída Arbor, transição elétrica. Transponder 5506, controle 120, décima 8. Autorizado 360, Zulu 17, Arbor Elefa, transponder 5506, controle 208, é o 03304. Está iniciando o cruzamento agora, nesse momento está autorizado. Gente, Mike Romeo Alfa, informa o tráfego Robson 44, mantendo o setor norte do campo a aproximadamente 500 pés. Autorizado o cruzamento do campo, reporte eixo da final da pista no zero livre. Posso estar liberando o eixo, Michael Melo. Como é o Alfa, confirma o tipo de equipamento? Alfa CA50, senhora. Livrou o eixo da 1-0, senhora 1-0, Michael Alfa, aprovado. Rotatória. Gente, Mike Romeo Alfa, reporte de através da rotatória para transferência, confirmando o destino, por gentileza. Conceição de Jacuípe, 39.9 milhas. Gente. Romeu também já bravo visual com Alfa Serra 50, mantendo aproximadamente 500 pés no través da Enrimar? Seguinte, porém não visual, cara. Continuando sobre o voo aqui. Pronto para a rotatória, o carinho do carro. Ah, sim, agora visual com o Rolf 44, vai manter o 500 mesmo, tá fazendo a separação com o mesmo. Gente, Romeo Alfa, mantém a separação regulamentar, mantendo referências visuais, repostando através da rotatória para transferência. Através da rotatória, passará a Alfa. Gente, Tango, Índia Bravo, mantenha separação regulamentar, mantenha-se afastado do eixo da final da pista 1-0, por gentileza, mantenha-se afastado. Sim, senhor, eu mantendo sobre o aviso sobre o... a gente vai sobre a barreira espetada. Gente, mantenha esse setor. Foi sobre a do lado, Mike Romeo Alfa, repita a mensagem. Através do rotatório nesse momento, senhora. Gente, transfere o controle Salvador 120, 8, bom voo, Mike Romeo Alfa. 08, até regresso. Bom dia, papapá, mais calma nova. Ficou meu óculos, prossiga. Através da rotatória, prosseguindo para a concessão de acolhimento que vai manter 500 pesos. Positivo, qual estimado para pouso? Mais 5 minutos da presença. Ok, hora certa, 1158, mais 5 minutos para pouso. Quente, o Michael Mel. Obrigado. Ultima 6312 para o táxi com 102 a bordo. 312, confirme a autonomia alternativa. Ultima 6312 informa a autonomia 3 horas e 40, alterna Maceió. Ciente, táxi via Índia até o ponto de espera pistão no zero, no ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 021, bom voo, Ultima 6312. 1021, ajuste, Libertax via Índia, ponto de espera 118-95, poxa, não é 6312. Eu 3304, portão 7 autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, tá 3304. Torre Salvador, bom dia, Xané. Pistola zero, pronto. Xané 6312, autorizado a alinhar e decolar. Pistola 0, vento 150 graus, 059. Alinhar e decolar, pistola 0, Xané 6312. Falamos, é bravo, Torre. Estamos de Bravo, mantenha referências visuais, aguarde referência. Aguarde a Bravo. Go 1160, completa aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. Go 2196. Bom, meu tamo de abraço para você. Bom dia, controle. Ele tá mantendo um sobrevoo no, através da rotatória. Vai seguir por uma Simões Filho, 500 pés, senhor. E repórter visual, colocar o sobrevoo, tamo de abraço. Repórter abraço. O Xanés 6312, decolado 803, chame controle Salvador em 120, decimal 8, meu voo. 12 Salvador 1208, Xanés 6312, bom dia. Voo 1160 avistado, vento 180 graus, 04 nós, check 3, pouso autorizado, pista no zero. Baixo aprovado, está livre o pouso, gol 190. Negativo QNH 1021. Motor de Salvador, bom dia, Xanã 6312, decolado no perfil da Puca, Aracaju. Xanã 6312, contato radar, sua via para nível 350, sai da Puca. Sobe via ao 350, quando possível solicita a proa de Aracaju, Xanã 6312. Seja mantém a saída, aguarde a autorização de Recife, Xanã 6312. Prossegue via saída, aguardando o Xanã 6312. Obrigado, bom dia. Bom dia. Voo 2196, copia? Copia, prossiga. Autorizado para Porto Seguro, via Peruíque, corrigindo, via Videv após direto destino, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Videv. Controle 120, decimal 8, transponder 5513. Autorizado, Peruíque 50, Videv. Videv, direto Porto Seguro, nível 360, saída da EL, Leda, após direto Videv, controle 120, decimal 8, e o transponder 5513, no gol 2196. Gol 2196, correto, portão 6, chame pronto, spec, pelo menos. Sim, deixa eu chamar. 3663, copia? Copia, só 3663. Autorizado para Guarulhos, via Upper Zulu 10 até Taubaté, nível 340. Perfil de saída da El, Leda, Motiva. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 5516, frequência do controle 120, decimal 8. Guarulhos autorizado nível 340, uniforme do 10 até Taubaté, decolou da 10, curva direita da El, Leda, Motiva, perfil. Aloca 5516 no transponder, 208, controle aposta, 3663. Então 3663, correto, portão 8, chame o campo, espere acionamento. Chama a nossa 3663. Salvador 1160, livrando, bom dia. Voo 1160, bom dia. Táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette 10, gol 1160. SAM 3304, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 180 graus, 049. Alinhe e decola no zero, SAM 3304. 223. Passada 2223, prossiga. Só por conta, mata tudo aqui com o nosso plano para a conquista? Afirmo, o 2223. Ok, já me chamamos para o posicionamento. Tenta. 3304, decolar 208, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 1208, bom dia, chame 3304. Controle, chame 3304, bom dia. 3304, bom dia, contato radar, Boazia, para nível 360, saída. Alô, 360, 3304, possibilidade de manobra para Odessa. Autorizada para Odessa, 3304. Direção essa, muito obrigado, tá 3304. Estação 6311, dessa via para 2000, para esquina Gauna 021. Autorizado final do procedimento ILS, XY0, informe quanto estabilizado. 6611, via até 2000 pés, autorizado X-ray Gauna 021, vai importar de estabilidade. Chame 63112, chame Recife, frequência 3126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 12625, 12545, chame 63112, obrigado. Ativa primária, 126, decimal 85. 12685 primária, obrigado. 506. 2196 no portão 6. Só um instante, por gentileza. Gol 2196, autorizado, chame táxi. Salvador 2223. Marcado 2223, prossiga. Informa que no perfil da saída vai cumprir a restrição inferior da carta, ok? Ok, será coordenado junto ao controle. Marcado 2223. Ok, obrigado. Papa Romeu, Tango, Índia Bravo, para si. Câmbio 3191 estabilizou no INS. Chame 3191, completo, chame torre em 118-95. 18895, chame 3191, uma boa. Então, 3663. 3663, só um instante para início do pushback em portão 08. Então, 3663. Para o SAC, voo 2196, 176 a bordo, alternativa com 2 horas e 5 minutos. Com nós, ajuste no 021 no pouso autorizado, pistola 0. Pouso autorizado na 10, Xenia 63 no número, confirme a pista está molhada? Negativo, pista seca. Ok, obrigado. 295, ajuste 021 no Golden 56. Tá 3663 no portão 8, autorizado, chame o táxi. Tá 3663. Azul 2590, aciona identificação, está presente o voo proa da posição Mari, para a compreensão da chegada Mari, a descida está autorizada até o nível 080. Voa Mari, autorizada até o 02590, confirme se tem condições de iniciar a descida da presente. Chanerme 311 no solo aos 18, libera a direita, chame controle solo em 121 decimal 9, bom dia. Libera a direita 21 decimal 9, Chanerme 311, bom dia. Salvador, bom dia, Rumba 04. Rumba 04, bom dia. Chame 121-9 para cópia. Se via Alfa, vai chamar essa Juliette para o ingresso do Parque Oceano 63, 1-1. Salvador, 1-0-4. Prossiga. Então, instante cópia Rumba 04, prepara a saída coral. Rona 630, acena identificação, desça inicialmente para o nível 090, velocidade 2509. Chegando a mais. 90, mantém 159 na descida, agora 63. 1, com fins alternados com 3,50. 3663, táxi via Índia, até o ponto de espera, pistão 0, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste no 021, bom voo. 21, Índia, ponto de espera, até o 0,2, 3663, volta lá. Pressionar 63 no 1, deu passagem à aeronave da Sam, após o ingresso Juliette, portão 02. Gente, vai dar passagem à aeronave da Sam, após o ingresso portão 02, no final 63 no 1. Rumba 04, copia. Autorizado para Vitória, nível 100, via rota do plano de voo, decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem, perfil de saída coral. Controle 120.8, transponder 5471. Autorizado, Vitória, uma pequena, uma entrada do plano da uma curva coral, 104, apenas confirmando a frequência do controle 120.8. No pátio militar, livre acionar, chame para o táxi. Para o pushback, acionamento ao passarelo 2223. Passarelo 2223, autorizado, chame o táxi. Câmara 590, descida autorizado até o nível 050. Autorizado até o 050, prioritário, descida mais tarde. Controle Gol 2196, bom dia. Gol 2196, bom dia, com nosso radar, tubazia para nível 360, saída da EL. Saída da EL, 360, sem restrições, 2196. Gol 2196, subavia para nível 360. Sim, subido conforme a subida para o 360, 2196. Autorizado alinhar e manter o pistão na zero. Ali, manter o na zero, Santo 3663. Só via para 4.000 pés, QNH 1021, chega da bom. Nove, reduza para 2509, inicialmente é o número 3 para aproximação. Decolagem autorizada, pistão no zero, vento 1 no 70 graus, 049. Decolagem no zero, 1063. Pastor 32. Sem identificação, contato radar 69 milhas norte de Salvador, descida autorizada até 4.000 pés, QNH 1021, chegada ponta. 3, decolados 26, chame controle Salvador em 120, decimal 8, Morro. 08, bom dia, 3663. Controle Salvador, bom dia, SAM 3663, cruza 1400 pés pela Tael. SAM 3663, contato radar, supra via para nível 340, faz véu. Dia 340 da EL, 3663. 04, eu confirmo o POB. 06, confirmando a parte da interseção hotel ou CAP 010? Hotel. Gente, tá se autorizado até o ponto de espera da hotel. Na hotel, chame a torre em 118 decimal 95, ajuste no 021 no rumba 04. Para o tarde do passarelo 2223, tem 631 POB, 6 horas e 40, alternativa Salvador. Passarelo 2223, táxi via Pate 1 no táxi Índia, até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 021, no bom voo. A gente vai via Pate 1 no Índia, ponto de espera 295 e 21, 2223. 630, reautorizado e seu até o nível 050. 050, bora 630. Voo 2196, chame Recife, frequências 125 decimal 1, alterno 33 decimal 95. 251, ciente. Setan 3859, autorizado desvio, informe o tempo. Prossiga Setan 3663. Precisaria um de ponte, guarda presente. Negativo, mantenha a saída, guarde a autorização de recife, Setan 3663. Setan 3663. Salvador, bom dia, Anem 250, informação Juliette. Anem 250, acendo identificação dessa via para nível 050, chegada a mar. Via 050, mar, 250. Salvador, passarelo 2223, bom dia, ponto de espera pronto. Passarelo 2223, bom dia, mantenho o ponto de espera. Ok, sem tráfego, Anem 630. Azul 2590, autorizado final ILS, aqui tem pistola 0, informe estabilizado. Autorizado o procedimento, informe estabilizado, 2590. Rumba 04, decolado aos 30, chame controle de Salvador em 120, decimal 8. 08. Gol na 630, reautorizado de 104 mil pés, que negar o 9021. 4.021, gol na 630. Gol na 630, reduza para 1909, tráfego anteriormente mencionado agora 7 milhas e meia. Passarela 2223 ainda mantém o ponto de espera, informa o tráfego bandeirante que decolou mantendo o mesmo perfil de saída. 723. Fala, meu Tango, Índia Bravo, controle. Ah, me escuto, Índia Bravo. Confirmo que está retornando para a Sierra November, Sierra November. Negativo, eu estava mantendo um sobrevoo aqui. Pronto. E para negar. Salvador, azul 2590, no localizador. Azul 2590, complete aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. 2895, porra. Gol 1630, autorizado ILS XY0, desça para 2 mil pés, tráfego agora 6 milhas e meia, posição de 12 horas, 1809 de drag speed, estamos estabilizando. Sim, autorizado o procedimento, X-Rei da 10, gol 1630, reportagem estabilizada. Azul 2590, bom dia, ajuste 1021, mantém aproximação, aguarde autorização para pouso, ainda não avistado. Mantém a guarda. 859, redução, 2009. Umba 04, na escuta do controle. Pan 3663, passo nível 1970, chama Recife agora, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Umba 04, Torre Salvador. Umba 04, controle. Azul 2590 avistado, vento 180 graus, 05 nós, pouso autorizado, pistona 0. Autorizado, pouso 2590. Fez 859, reautorizado, distância 2 mil pés. Quem negar é 0021. Estabilizou o LS X-Ray, gol na 630. Gol na 630, complete aproximação, chame a torre em 118, decimal 95. 895-630. 204, se estiver recebendo controle, acende a identificação. Torre Salvador, bom dia. Gol no 630. Gol no 630, bom dia. Ajuste no 021, mantenha a aproximação, aguarde autorização para pouso. Número 2, informa tráfego número 1, não uma milha da cabeceira no 0. Ok, aguarde autorização para pouso. Gol no 630. Está na 6250, controle. Na 6250 eu teria que fazer como, teria a possibilidade de fazer uma ponte com o Rumba 04 e se o recebe. Afirmativo. Alfa 04, copinho, você é 6250. Alfa 04, né, escuta 2, né, 6250. Alfa 04, copia o controle. Alfa 6250, graças pela colaboração. Controle, Antônio de Abravo. Antônio de Abravo, prossiga. Inicialmente mantendo o prova da rotatória, vai seguir em direção a Nauro de Freitas, senhora Antônio de Abravo. Informe na rotatória, Antônio de Abravo. Para a rotatória, Bravo. Papa Romeu, Zulu, Oscar, Alfa. Sob contato radar, a 69 milhas norte de Salvador, encontra-se no espaço aéreo Golf. Confirma o estimado para pouso em 3 centavos. Vento no 60 graus, 05 nós, pouso autorizado, pistola 0. Eu repouso, pista 190, agora 630. Três atentos ao sinalizador, posição prevista 2 Romeu. Passa pelo 4-3, 2 Romeu. Vocês estão no zero, Batista. 2-0, 0-2, o momento parece estabilizado. 2-2, 4-3. Bastan 3, 859, completa aproximação, chame a torre 1895. Controle, o tanque de abraço na rotatória. Tango de Abravo, chame agora a torre, mantenha a rotatória em 1-1-8, decimal 95. 1-1-8-95, grata. Gol no 648, aciona identificação, dessa via para nível 050, chegada mais. 050, gol no 648, informa o tráfego. 2223, informa o tráfego, meia milha do marcador externo e uma aeronave ainda na pista. Estamos já bravo, estou em Salvador. Pena rotatória, senhora. Inicialmente, mantendo o para a loja de feitas, 500 pés de tango de abraço, mantendo sobrevoo. Sente tango de abraço, mantém referências visuais, mantém-se afastado do setor de decolagem e aproximação da pista 7, decolagem da 1-0. Tem condições de efetuar uma ponte com rumo a 04? Vai manter o fechamento de aproximação, tango de abraço. Fazer a ponte com quem, senhora? Rumo a 04. Euro. Gol no 630, no solo 39, chame controle, solo em 121, decimal 9. Ok. Não, 630. Gol no 630, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, portão 6. Alfa, Juliette, portão 6. Azul 2590, reposicionado, 4 Lima agora, visou algum sinalizador? Afirmo, 4 Lima, 2590. Gente, bom dia. Tá. Ele não se encontra na escuta do controle, Salvador? 104, vou tentar aqui, senhora. 104, copia o tango de abraço. Passaria do 2223, visual com Airbus da 100, conta final para pouso, pistão 0. Afirmativo. Após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter pistão 0, preparando-se para a decolagem assim que autorizado. Pausa, tá, nem mantém pistão 0, 2223. Grato pela ajuda, Tango de Abravo, mantém o setor, mantendo a escuta permanente. A Janeiro 32, controle. Poderia fazer uma ponte com o Rumba 04 e informá-lo que ao ingressar na terminal Ilhéus chamará na frequência 120 decimal 1? Portão 3259, bom dia, Tarde Alfa, Juliette, portão 04. Opa, Juliette, 04, 3259. São Xan Turri em 118, decimal 95.